3 ou 4. Se não me ajuda 4, vou botar a manualidade, só para que eu tenha uma mais velha, foi dando o seu controle da frente. Direto com isso mesmo, para 190, tá? Thank you.

Eu vou fazer uma pergunta para o professor.